3178. A 3178 complete o final do procedimento, chame torre 1-1895. 3458, 3178, até daqui a pouco. Oh, desculpe, amigo, 1186. Opa, meia, pode deixar, 3178. Tá. Muito boa noite, eu tô 3178, estabilizado, ILS, missão no zero. Scan 3178, boa noite, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Confirme visual com a pista. Aqui, autorizou com a pista 3178. Fecha avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 3 nós. O ajuste no zero no 3, Scan 3178. 3178, autorizado pouso, pista 10, atento ao vento. Salvador, muito boa noite, Azul 4980, ponto de espera, pista 10 está pronta. Azul 4980, boa noite, mantém o ponto de espera. Manteremos o ponto de espera, Azul 4980. Nove oito zero autorizado, alinhar e mantém, pistão zero. Ali mantém, não, no zero, azul 4980. Zero 084, mantém holding point 1810. Holding short, runway 10, Europa 084. 3178 no solo 08, ao liberar próxima direita, chame solo Salvador 121 no decimal 9. 319 com solo 3178, até daqui a pouco. O 4980 autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 200 graus com 4 nós. Autorizando decolagem da pista 10-0, azul 4980. Europa 084, clear line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Europa 084. Decolados aos 10, chame controle Salvador, 1998, bom voo. Relance 8, Azul 4, 9, 0, obrigado, boa noite. Muito boa noite, Azul 4, 9, 8, 0. Azul 4, 9, 8, 0, contato, tudo mantém nível 350, suba via, saída PUCA. 350, sobe via PUCA, saída PUCA, Azul 4, 9, 8, 0. Azul 4980, voe direto Romeu Fox 018. Está presente, voe direto Romeu Fox 018, Azul 4980. Runway 10, wind 210 degrees 05 knots. Cue for takeoff, runway 10, Europa 084. Então 3305, boa noite, autorizado a alinhar e manter, que estamos a zero. Ali mantém em cabeceira 3305. Foram 970, acione o modo idente. Essa via chegada ao médio 1, ajuste 1013 para 2000. 1970. Bom, 084, Bonnet 14, contact Salvador approach control frequency 119.8. 119.8, Salvador control today, Madam Europe is 084. Alpha Golf Control, you. Good evening, Europe is here at 12 by the 1500 up to flight level 390. Europa 084, climb at flight level 390, radar contact via Puka departure. Puka departure, Europa 084. Xalé 624, boa noite, sem identificação, desse mantenha 3000, ajuste no 013, via Bom Médio 1. 3305, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 210 graus, 4 nós. Livre decolagem, tá 3305. Alterna 126, decimo 85, azul 4980. 12545, alternando 2685, azul 4980, boa. Boa. Quem solicita? É Gol 1970. Solicitar desvios, Gol 1970. Andrés 305, decolado 217, chame controle Salvador, 119, decimal 8, bom voo. 198, bom trabalho. Igualmente. Controle Salvador, boa noite, 3305. Boa noite, 3305, contato, tudo mantendo 330 via saída PUCA. 330 via PUCA, da 3305. 084, contact now receive center on frequency 125.45, if unable 126.85. 1245, if unable 126.85. Good day, sir. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 para as instruções em etapa. Então 3305, chame Recife agora na frequência 12545, alterno 2685. Então 3305. 12545, 2685, está 3305. Boa. Azul 4959, autorizado a linhagem de decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 039. Autorizado a linhagem de decolar, pistão no zero, azul 4959. Estabilizou X-Ray. Torre agora, 118.6, agora 970. Boa noite. Boa. Salem 24, desse mantém 2000, autorizado final LS. Final 2000, autorizado LS, hoje é 24. Apesar de desvio, o Chané 6212, esse mantém a 3000, após desvio foi Duna. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 200 graus, 3 nós. Pouso no zero, gol 970. Azul 4959, decolar 227, chama o controle Salvador em 199, decimal 8, bom voo. 098, azul 4959, obrigado e boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4959. Azul 4959, contato, submantene zona 40, Subavia, saída Coral. Via Coral, Uno Bravo, Uno 40, 4959. Após 2000, vou direto Coral, Azul 4959. Após 2000, Coral 4959, obrigado. Tente Rio 5972, mantenha o ponto de espera, uma segunda aeronave já na final do 1-0. Se chama Torre 1186, ao Xanema 6224. Mas se chama 26624. Xanã 6224, boa noite, continua a aproximação, guarde pistão no zero livre, ajuste no zero no 3. Guardando Oxa 6224. Bom, no 970, no solo 30, liberar próxima à direita via taxi Golf, chame solo Salvador, no 21 no decimal 9. Liberando na Golf, 219, bom, no 970, boa noite. É 224, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Livre pouso, no zero, Oxa, 6224. Passaria 224, boa noite, acione identificação. Reporte para descida, ajuste 903, voando em TAP, após o TAP recebe a chegada para o médio 1, para o final do procedimento LS. Rio 5972 autorizado a linha e manter pistão no zero. 0 destino, passaria 2224. Esse mantém nível 050, passaria 2224. 050, 2224. 121, decimal 9. Libra, vai chamar 219, boa, 6A. 224. É 2000. Autorizado o final do procedimento ILS. Fechando a 6212. 2000, autorizando o procedimento ILS, X-ray, o 6212. Azul 500 não autorizado a linha e manter 510. A linha mantém 5001. 0193. Comente une DF3, DF1060, boa noite, desculpa. Decolado aos 35, chame o controle Salvador 199, decima 8, bom voo. 198, obrigado. 2, Salvador, 0973 no posto 0. Tente 0973, mantém o ponto de espera, dá 1-0. Mantém. 72, decola na letra, no Salviola. Recife 972, contato, suba e mantém nível 360, suba via saída Salvo Ono, Recife 972. Saída Salvo Ono para o Recife 972. Salvador 3324, 72 à direita, mais 5 minutos de retorno, apertar. 2324. Deixa eu utilizar de via direita, passarei 2324. Atual 090, mais 3 milhas já está retornando, tá? Certo. Estabilizado de novo a pista, o Xané 6212. Xané agora a torre 1186, o Xané 6212. 612, boa noite, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 3 nós. 612, pouso autorizado. Beta Rio, 5972. Brig. 198, obrigado, boa noite. Mano. Controle de saída Salvador, boa noite, azul 5001, na Sambo. Azul 5001, contato na decolagem, submantém nível 320, via saída Salvo, azul 5001. Sobe, mantendo 320, via saída Salvo, azul 5001. Prioridade de via esquerda, Gol 354. Passarei 2224, diz que mantém a altitude de 2000, vou direto Duna para o final do procedimento LS. 2000 direto Duna, final de LS, 2224. Correio 5972, desvio para o A185, umas 25 milhas para a informação. Desvio 5972. Dois autorizados desviam. Afirmativo, obrigado. Compreendeu. Morreu 5972. Tem quanto informa essa velocidade? Está reduzindo para 250 nós. Reduza para 230 nós e o. Questão, Bono 354. Já se retrai para sua frente, um AT72. Essa posição aí de 11 horas, 11 milhas, cruzando o nível, cruzando 10 mil pés para 2 mil pés, que o precede para pouso. Chegou a 3.4, 2.3.0 mais. Era o 9973, autorizado a linha de manter, tipo no zero. Salvador, muito boa noite, 2774, ponto de espera, vai no zero. Azul 2774, boa noite, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 2774. Channel 6212, no solo aos 41, não liberar via Tecno 6, Foxtrot, no solo Salvador, no 21, decimal 9. Foxtrot, 219, Salvador, passarei 2774, pequeno de via esquerda, mais 3 minutos de retorno do... É autorizado, passarei 2224. Geral 9973, autorizado decolagem pistão no zero, vento variável com 3 nós. Pistão no zero, nada. 2774, após rolagem do Boeing da Federal, autorizado a linha de manter pistão no zero. Ali mantém, pista 10, 2774. Existe agora na frequência 1251, alterno 23.8 e 5972. Recife 251-238 para o Rio 5972. Ótimo. Salvador Azul 10 graus. Autoridade de Rios, Rio. A correção, azul 5001, autorizado de juiz. O 354, desse mantém 3000, porém inicia redução para 2100 mais. 2100, desce para 3000, gol 1935 mais. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Federal 9973, cruzando 1600. Federal 9973, contato, submantendo nível 360, sobre a via saída Salvo 1. 360, via Bravo Uno, pode ir direto Leda, senhor? Obrigado, direto no rumo de Leda. Direto Leda, obrigado. Foi 774, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 170 graus, 4 nós. Decolagem autorizada no zero, 774 azul. Obrigado, Leda, azul 5001. Decolar 245, chame controle Salvador 119, bom voo. 19, 8, 774, boa noite. Boa noite. Solo para o Jogô. Vocês viram, voa direita 035, descendo para 2000, limitando ao rock, nós desse bom. Controle Salvador 2774, muito boa noite. Azul 2774, boa noite. Contato, sube mantendo nível 60. Suba via saída Coral 1 no Bravo. Coral 1 no Bravo 2774, sobe no 60. O 2774 solicita Coral quando possível. Autorizado Coral após 2000, azul 2774. Após 2000, Coral 2774. Estabilizou a passagem do 2224. Apelação do procedimento, torre 118, decimal 6. Completo 14286, obrigado, boa noite. Boa. Voa no 354, curva direita agora, na proa 070, reposta visando o localizador. Direita 070, por um ótimo acesso do mar. Aéreo 2224, boa noite, pouso autorizado. Pistão no zero, vento 170 graus, 4 nós. Pouso autorizado, não no zero, 2224. 251, alternando 1232, azul 2541. Contato 959, tensão da terminado, mantém nível no 40, chame agora controle Ilhéus, frequência 20, decimal 1, azul 4959. 4, complexo final do procedimento, chame torre 118, decimal 6. 3 e meia, boa noite. Boa. Controle azul 774, solicita desvios à esquerda, magnética agora é a 200, no mínimo 35 milhas. Solicita desvios, azul 2774. Silêncio 2774. Liberal 9973, chame Recife agora na frequência 251, alterno 23.8. Liberal 9973. 251, é o backup 238? Afirmo, 1238. Obrigado, boa noite. Salendo 2224, no solo 50, liberando via taxa EF, chama o solo Salvador 121, decimal 9. Liberando via ECO, chama 219, 2224. Pouso atualizado, estão no 0, vento 1, 7, 0 graus, 3, 9. 0, pouso 1, 0, 1, 3, 4. 0, 2, 5, 3, 4, vamos comprar. 0, 2, 5, 3, 4, boa noite, acione identificação. Essa via, esse 2000 via chegada para o médio 1, aguarde o procedimento. ILS X-Ray, ajuste 1003, estão no 0, 1, 3. Firmo, acione modo Volando 354 no solo 53, ao liberar via TFC Foxtrot, chama o solo Salvador 121, decimal 9. 319, 354, boa noite. 5974, autorizado a linha de decolagem, estão no zero, vento 170 graus, 3 nós. Para o controle? Etap ou Duna, seu critério, qual é? Reposte Etap para Duna, azul 2534. Sem restrições na descida, até 2000. Padrão 10013. Mano ajuste 10013, azul 2534. E 5974, decolar 257, chame o controle de Salvador, 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Controle Salvador, cordial boa noite, Rio 5974. E 5974, contato na decolagem, submarino nível 340, suba via, saída de São voo 1. Gabriel 340 via, pode voar direto, Leda? Após 2000, vou no rumo de Leda. Após 2000, Leda. Prossiga azul 2374. Está presente, tem condições de voar Raíra. Gente, aguarde Raíra, vou ir Coral, a princípio Coral, após Coral direto a Raíra, azul 2374. É, vamos esperar então no máximo ideal, se fazer informações. Raíra, azul 2374. Raíra, muito obrigado, 2374. Boa noite, TAM 3600, se anima da idêntica, se mantenha 3000 via chegada a voo médio ONU. Aguarde o final do procedimento ILS X-Ray, ajuste 9013. Gente, após o juiz, vou e TAP, da 3600. Rio 5974, solicita desvio à esquerda. Sul por 30 milhas. Teste autorizado de via do 2374. Autorizado Rio 5974. Oh, desculpe, eu cortei, falei pro Azul. Então Rio 5974, autorizado de via Rio 5974. Autorizado Rio 5974. Do controle, prossiga. Rio 5974 retornou à proatividade.